meu chão, grãos que me eram reis. Ouvi as curas feitas pro mal de quem canta o perfeito e o são, a chuva, o rumo e o pão. Caia que caia do céu. Sem mapa e horizonte.